Começamos mais um Rádio Psy, em versão podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana recebemos no Rádio Psy o Live do Aja, inglês que mora há alguns anos na Suíça e é um dos fundadores da Peak Records. E para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu. Thank you. facilitate your shipping needs, I'd like to remind you that all packages must be properly wrapped. This one is an example of go home and do it again. We'll be right back. than I did that time I tried ecstasy. está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir tocando. Se você quiser contar com o DJ Rodrigo CPU tocando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM em São Paulo no telefone 011-5549-8645. O MSN você encontra em nossa comunidade no Orkut. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o live do Adja. Adja desde muito cedo foi ligado à música. Tendo nascido numa família de famosos tatuadores e viajantes, ele começou aos 9 anos a tocar guitarra e compor música. Um dos fundadores da Peak Records, ele é integrante do live Yab1, juntamente com DJ Gaspar, desde 2003. Em 2007, lançou seu primeiro álbum solo, Psychogenica, pelo novo label irlandês Synchronized Records. Já se apresentou nos principais festivais de Psy do mundo, como Universo Paralelo, Antares Festival e Live Festival, entre outros. E já tocou pelo mundo todo, dos Estados Unidos ao Japão. Um som envolvente, extremamente psicodélico e dançante, Adja tem chacoalhado as pistas de dança por onde toca. O release completo e link para MySpace e contato para festas você encontra em nossa comunidade no Orkut. Com vocês, Adja. Are you a robot or an alien? Because everyone on the world is one or the other. Robots do what they're told. Stick with the aliens, on the other hand, do their own thing. I don't know. Do I have to choose? Most people do. And so what are you? Okay, everyone. We'll be right back. Você está ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Adja. Entre em contato conosco pela internet no radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também está no Orkut, é a comunidade Rádio Psy Online Podcast. Lá você sempre encontra os releases dos lives de DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você encontra o release do live do Adja. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana.